Tá na hora de dançar. Tá na hora de pular. Aqui é Mega Príncipe Negro. A alegria está no ar. Bruno Monteiro, Sâmia e banda Mega Estilos. A marca do sucesso. Bora lá, Jê! Porque te amo tanto assim. Solta a voz, vai. No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz. Meu verdadeiro amor, eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Príncipe Negro. Edilson e Edielson. Só quem é filho de Deus vai cantar bem alto, vai. Solta o som. Mais alto. É o som da galera. Apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? E a fura olho? Amiga, se esse amor é verdadeiro. E os caras doidos aqui com a gente? Nosso amigo Celso, Renan, o Bebê, também é o Ramon, o Vinícius, o Luiz está aqui com a gente. Um abraço pra vocês, toda a galera. Fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso não, porque é tão difícil assim. E aí? Solta a voz! Não dá. Sei que dói, essa traição. Alô, bambino! Não dá. Quem é ela? Calma. Ela é minha melhor. É o melô da fura, olha! Sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar, deixa o coração depois se abrir. Manda, ouça, segura! É um belo dia no Brasil. É, né? Mega Príncipe Negro. Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que me faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro. Você não sai da minha memória, mesmo assim. E aí, Rizzo! O Saulo com a gente, Edilan também, é o Débora, o Neguinho Fala Preto. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. nossas estátuas aí comigo também. Um abraço pra você, Rubi. E agora? Fala, Bruninho, mexe ficha aí. Alô, Cheguinho. Um abraço, muito carinho. Que algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha, preocupado, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Príncipe Negro. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Perdão, me desculpe por você sofrer. Muito grande, nosso Migueri e a Mega Light aí, que a gente no Mega sempre ao lado do som que ela dá maior valor. E quem lembra? O pé pra cima faz o peso. Faz o peso, príncipe negro. Faz o pé. Joga a mãozinha e faz o pé que eu quero ver. Essa aí, hein? Essa aí eu só tenho uma lembrança, senhora. Que eu pedia pra galera jogar a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, quem é do Remo, joga a mãozinha direita pra cima e vai. E dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu. E agora? As aventuras de amor e paixão. E o nosso parceiro é o menino da Sky, que a gente vem. Alô, menino, um abraço pra você. Triste eu estou, longe de você. E os cunhados? Os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube que é o amor, som da galera, fez me apaixonar. O som da galera. Sei a onda e o mar, com os cunhados, vou curtir dançar. Eles estão de bujado para Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e... Aí, DJ Edilson, manda mais uma! Manda melodia. Você me deu. Bora no forró! Tomando ele na balada com o uísque Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu. Eu tô tomando na balada com o uísque Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu. E a nossa amiga Mega Light já por aqui com a gente. Olá, Mega Light! Vambora, meu filho, vambora! DJ Rangel, DJ Roberto, Alan, o Anjinho, o Anjinho Gaiato, pra vocês, um abraço! E agora, hein? O tempo conserta tudo. Ninguém perde por esperar o desprezo que você me deu. E a nossa mega furacão também tá com a gente. Se foi como folha ao vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento aos poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só que eu sei de dar amor e você me dá gelo. Vai, leva gelo. É isso, Betânia. Que tanto você pediu pra eu deixar minha pela. Criei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. E sabe aquele gelo que você me deu? Toda a família real tá aqui com a GG. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gelo e tomando xerope. Curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora você está aí de camarote, eu bebendo gelo, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não, ei, não dorme na aula não, filho. Carnaval de Salvador tem safadão, Bosco Pirraça, Circuito Marrondinho. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Nosso amigo Pouco e a sua esposa Vanessa aqui com a gente também. Alô, show do Mega. Alô, Arthur. A Larissa, o Pablo, a Letícia. O Marcelo com a gente aí. E também o Pedrinho. E aí, Bruno? A nossa Mega Nike sempre com a gente. Valeu! Nossa história do poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o tipo de pior mulher. Vai, vai, vai! Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada. Show do Mega no Maquinão! Ah, vai explodir, geral! Quando ela chega para o baile, de vestido de andar em casa, ela é tipo paniquete, destaque na capa da sexy, poderosa, maravilhosa. Onde ela passa, incomoda. Enjoada da mente blindada, só bebe tequila e chumbo na taça. Essa mina é chapa quente, banquinha experiente. Entra em cena, rola a cena. E o nosso parceiro Bambino, alô Bambi. Esse é o teu colo. Nosso amigo André, velha guarda, né, cara? Isso é muito tempo. A Gabi já fica no escanteio. Chama aqueles bem, tá causando zum, zum, zum. Tá na Júlia de Rio. Ela porta, ela porta. E a Ellen? Ela só gosta de andar na moda, na moda, na moda, na moda, na moda. No pulso, out black, ou no tesouro que late. Tem Armani Black. Nunca tomou uma do príncipe, né, Ellen? Tem batom, tem maquiagem. E só pra retocar o vale, só pra retocar a imagem. Show do Mega no ar! Vira, vira! E eu vou dar de... Eu vou dar de ontem. Eu sou patrão, tô estourado e essa vira é pra quem pode. Vou dar de ontem, eu vou dar de ontem. E pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar glicose. Vou dar de ontem, eu vou dar de ontem. Sou patrão, tô estourado e essa vira é pra quem pode. Vou dar de ontem, eu vou dar de ontem. Joga a mão em cima todo mundo e chama o Samu, chama o Samu. Enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. E foi uma ilusão, decepção. Acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale. Fala, Pedrinho! E eu vou na virote. Eu vou na virote. Sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode. O Neguinho e o Bambam aqui com a gente. Pra vocês, um abraço também. Valeu, Bambam! Eu vou na virote. Eu vou na virote. Eu sou patrão, tô estourando. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Levanta a mão e chama o céu. Em cima, em cima, em cima. Aí, DJ Edilson. Eu. Manda mais uma. Que tal essa? Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? O quê? De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa... A Jaque dos Correios aqui com a gente, também um abração pra vocês aí, ó. A Michelle lá do Escoelho. E agora estou sozinho. Agora tá na hora de encaixar nela, vamos! Sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara. Essa até o Catita se responde. Vai ser difícil me E olha que o cara é ruim de perna, mas ele vai. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Deixa me cair de coração, manda um abração bem especial pra toda a galera da Parelhagem Puma Som aqui com a gente, fazendo parte do show do Príncipe também. O DJ Manfrini. Um abraço pra você, Manfrini, aí, ó. E do irmão Edilson, Edilson, garoto. Edilson e Edilson. Da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra Príncipe vez. Negro. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes de vir a cada um do Jesus. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Será? Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou. Meu amigo Henrique do Sal, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Henrique. Valeu pela presença, legal? Tá com a gente no meio. Leia Deus, leia Deus essa paixão. Faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Bora, Miriam! Se arrepende e chora por me deixar pra trás. Nossa amiga Jéssica, também está aqui com a gente no show do Príncipe. Alô, Jéssica, tá curtindo o Bag, hein? DJ Fabrício Midbag, cara, esse aí é um dos melhores, hein? Tá aqui com a gente. Alô, Fabrício! Você foi meu grande amor. E eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Meu Deus do céu, hein, Fabrício? Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter você. O que você quer? Eu quero te aquecer no vento frio. Meu amigo coreano tá com a gente, fala coreano! E com você também quero alegria. E o Leandro fala assim pra ela: gosto muito de você. Oba! Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito. Calma, Spike, calma. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Aqui no fundinho, rapidinho, uma marcante daquelas que a galera dá o maior valor, daquelas que a galera gosta de relembrar no show do Mega Sint aí, ó. Príncipe Negro. Arrepinta, DJ Edielson. Tudo me faz lembrar dos momentos. Essa aí o Leandro gosta, né? Eu tenho medo de. Meu amigo André da Procuradoria, a Gabi e o Bambino com a gente, a Ellen também. Sou louco por ti. Então vem! Vem viver aqui comigo até o fim. No barão vermelho, eu vou te encontrar. Bora mais uma! Chances de sonhar. Meu amigo Fabrício da XK voltar, ainda com a gente. Curtindo o Mega sempre, né, Fabrício? Você, assim, olha a XK, garoto! Você vir me usar pra me abandonar. Chega, vai. Chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. E a equipe Pulso tá com a gente, e me essa aí é pra quem tá apaixonado, hein? Então aproveita e fala assim pra tua gata. E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim, Príncipe Negro. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim, nada vai nos separar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Alô, gostou, Mané? Vamos descer um balde de cerveja rapidinho aqui. O nosso amigo Pouca. Junho, aqui com a gente. E Neto e Nelsinho Rodrigues. Lá vai mais uma! Minha amiga Betânia, a Raquel, a Dani, a Mary, as solteiras com a gente, a Erika também. Curtindo sempre, amigo. Obrigado mais uma vez. Valeu. E a nossa Mega Furacão também tá com a gente. a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só. Lembro de Beth Ficha! Só brisa a me tocar. Como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros. Só quem é do clube do Remo canta bem alto, vai! Eu me. Bem alto, bem alto. As estrelas e a luz do. E agora? E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Aqui não. Está tão frio aqui. Aqui tá muito quente. Vou metralhar seu coração. Vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra vida. Ei, que piscina, Renatinho! Uma noite te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria mais. Em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases de confidência. Primeiro, só vocês, vai. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. E segundo, Rubi? Segundo, que eu não posso esperar que um dia eu viva só. A Betânia dá valor no terceiro. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E o quarto? E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Procuro encontrar razão pra esse sentimento. E o teu rosto que transmite tanta paz nunca me sai do pensamento. O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta paz. Essa é gente. Essa é gente boa, né, cara? Suas palavras, sua voz será. Essa é bem agora também, olha aí, ó. O ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não me permito te perder, e essa ideia que me faz perder a calma. Será que um dia eu vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? DJ Edilson e Edielson, agora toca essa canção. Edilson e Edielson! Ciclone ao som. É por você e pelo ciclone que é o furacão do som. Banda Amazonas. Vem cá minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Toda a equipe Tchene com a gente curtindo o som do Mega também. Aqui no Maquinão, um abraço pra vocês aí. Olha a equipe Tchene! Do seu sorriso, volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Põe a mãozinha pra cima! De volta no som da galera, o som do meu coração. DJ Edielson. Mega Edilson e Edielson. Você se foi e não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. Só ternura e momentos de prazer. Solta a voz, vai! Hoje eu sei, amo demais. Encontrei meu anjo bom. Ele tem carinhos e me faz feliz. Agora eu acredito no amor. E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão. Pensar em você me faz muito mal. Banda mãozinha pra cima, vai! Mãozinha pra cima! Mãozinha pra cima, pra cima! Quem vai querer a minha periquita? Eu! Periquita, eu! A minha periquita! Quem vai querer a minha periquita? A minha periquita, a minha periquita! Bora, meu mega! Francinela do Guamá aqui com a gente. A equipe Arsenal, o Léo, o japonês também, o Leandro aqui com a gente. O Renan aí dos Saladinhos, aí Renan. Que precisa aprender o meu amor. DJ Justo já na área com a gente. DJ Edilson. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Onde o não estiver, a minha voz vai estar. Subir de beca, alô Fabrício! Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esqueci. Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. O Bruno mexe ficha, a Luciana com a gente, o Dieguinho também. E essa parelha, gente. Hey! E caixa nela vai. Cutuca, cutuca, cutuca. E caixa nela vai. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Lá vai! Põe a mãozinha pra cima, batendo na palminha. Bastidão, bastidão. E que lembra dessa aí, vai. I grab your heart, her oh baby really miss me. I guess you give her the look in your eyes. Pull it back and relax. I love all the way the dishes. But you, when me get the look in your eyes. Checa uma, Betânia. Chega aí, Paulo! Bunda, bunda! Conquistou meu coração. É o som que agita a multidão. E agora? É um fenômeno de coração. Quando toca, não tem pra ninguém. Onde ele vai tocar? Olá! É nele que eu vou dançar. Olá! Olha o meu amigão Renan! Você aí, Cassis também, tomando todas. É o brega da criança que eu vou cantar. E a dança? A dança é muito fácil, você vai aprender. Novo brega da criança, quero ver você mexer. Mexe, remexe, passinho para trás. Gira, gira, menininha, porque isso é... E o Renan manda um abraço, um beijo pra Mega Light. Sudan, quem lembra da Sudan aí? Então lembra dessa? Turn me inside out. Agora! Turn me inside out. You tell me what it's all about. To make the tears run dry. You turn me inside out. Valeu, Rubi! Valeu, Betânia, obrigado mais uma vez, valeu! Cause I can't see. You can't see. Originais, hein? É no 3, é no 2, é no 1. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you away from the world you rejected. I'll hide you. É Mega Príncipe Negro. Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo, tua fantasia é meu tesouro. Olha pra gente, gente também, toda a comitiva japonesa ali. Galera, tá tomando todas, não é? Bacana. Vamos lá, mano. Olha o Marquinho de Rita. É mais gostosa do Brasil. É assim, ó. Hoje aqui no Maquinão, a galera tá só na... Não bebo cerveja, não bebo cerveja. Cerveja é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo cerveja, a cerveja conquistou meu coração. E bora girando! Novo Príncipe Negro. Príncipe Negro. E o tag do brega do Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador. Olha minha amiga mandando um beijo. Rubi, Rubi. Ui. Rubi, Rubi, Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador. Mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. E na época o Gilmar era assim, ó. Oi! É! Edilson e Edialson. O som que bate forte, iluminação a laser. Rubi é poderoso, a nave tá no ar. O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem detona. Edilson. Gilmar! Já! Dance com o Rubi. Dance sem parar. Dance com o Rubi. A nave vai decolar. Dance com o Rubi. Dance sem parar. Dance com o Rubi. E vai dançando! É o som que toca tudo e toca toda. O som, o som da galera chegou. O som do povo começou a posição. O poderoso vai tocar. Tudo que exige em qualidade de som. Um super abraço a toda a galera Mega Furacão aí, que assiste no Mega também. E aí, Mega Furacão? Vou você, o melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar, venha sentir calor. É só amor. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Só pra relembrar. Ai, que ninguém volta ao que já deixou. Ninguém larga a grande rota. Ninguém sabe onde. Dá-lhe, meu parceiro Juninho. Vocês também. E a Matami, né? A gente também quer de coração um abração bem especial ao nosso amigo Iris. Alô, Iris! O cara que apostou no Príncipe me trouxe aqui no Maquinão. Um abraço pra vocês, os irmãos Edilson e Elcio. Tá ele com a gente, tá a primeira dama, tá todo mundo com a gente aqui no Maquinão. E o Bora! Só quem lembra! Os irmãos Edilson e Edilson! Para um lugar que tenha muita curtição. Alô, Gabi! Um beijo pra ti. Atendimento sempre especial. Papi desse é que eu vou dançar. Olha o papi desse! Papi desse. Yeah! Papi desse. Yeah! Papi desse. Yeah! Papi desse. Boy! Girando, girando, girando. Girando, girando, girando, girando, girando, girando. Segura, Renan da GDC aí também. Alô, Yuka! Vai pra cima que eu quero ver aí também. Edilson e Edielson. Você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Só quem tá solteiro joga a mãozinha em cima. Dança de Ipanema. E o bora, o bora, o bora. Dança de Ipanema. E dança, dança. Dança de Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dança de Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dança no clube Ipanema. Sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter. E agora? Ok, let's do it. Olha o giro! DJ Edi. E eu? E Ediel. Como é que é? Sou da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson. Meu amigo Nike Show do Calçom. Da galera, o cara que fez toda a mídia hoje pra cá. Um giro, e arrebentou, um giro, né, Nike? Príncipe Negro no seu bairro vai alô, tocar. Alô, Nike! Vou dar um giro primeiro. Quando é que a gente vai colocar a logomarca do príncipe no teu carro, hein, Mike? De lá e medo para a terra finita. Porque eu sou príncipe negro, se e o giro? Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edith e Ediato, meu irmão. Essa é da época da Sudã, né, Marquinhos? Arthurzinho também, Cassis também. Olha o meu parceiro Juninho Play. E aí, Marinho? É o som do príncipe. É o som do príncipe negro. Alô, Spike. Chama a galera, vai. Chama a galera. É o Mega, é o Mega, é o Mega. É o Mega, é o Mega, é o Mega. E quem é que tá solteiro de verdade? Joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver agora. Quem é do Paysandu? Dá um gritão bem alto. Mas quem tá feliz da vida é a torcida do Leão, né, cara? Quem é do Clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima. Em cima, em cima, em cima, em cima. É buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui. Com alegria, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui. Príncipe Negro. Mas tem o DJ Lohan e as novinhas adoram. Ela quis se divertir, mas que absurdo. Ela disse: nossa amigueirinha aqui com a gente do Mega Lanche. Tá no show do Mega, obrigado ali mais uma vez. O seu parceiro Chubi tá aí, tá aqui com a gente, valeu Chubi. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda. Aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Chega roubando cena, calcada de olho e a balança. Bora pra cima! Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau nela. Cima, vai! Vem, meu príncipe! Meu amigo Paulo aqui com a gente, os nossos mega danadinhos também já tá por aqui, ó. Bora, bora, agora, garoto! Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Nela, vai. Você vai ligar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém. E o coração! Um dia vou te esquecer. Meu amigozinho Bini, aqui com a gente, a primeira dama, a dona Adriana também. Meu parceiro Barro, homem das fronteiras, tá aqui com a gente. E aí, Johnny? Olha a Dida! Quem confia em Deus, canta agora, vai! Não vai, me deixa aqui sozinho, vai. Mas não meu amigo Gaspar, a nossa amiga Thaia, o Manu também, o Catita, a nossa amiga Carolzinha, o Fana do Rock também aqui com a gente. É a galera que não perde uma no Mega! Sempre! Banda AR-15, disparado sucesso! Sai da minha vida! Que você me deu momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração. Grande boca aqui com a gente, velha guarda. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Você me perdeu e agora chora. Já te esqueci, não quero mais. اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا Nosso amigo bom que é Vanessa aqui com a gente. Um abraço pra vocês também aí, ó. Bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota Eu vou botar, eu vou tirar. DJ Lohan me falou. Alô, Henrique do Sol! Nosso amigo Leandro, taxista aqui com a gente, o grande Leandro! Tá no show do Mega, o Leandro, bora, garoto! O senhor Rodrigo da produção, chega aqui, Rodrigo! O Luiz, os humildes, tá bom, Rafa! A galera do Tema Neto tá com a gente! Vocês cantassem essa bem alto e bem forte! Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Que você quer, vai? Eu não quero criar esperanças. Solta a voz bem alto e bem forte, vou baixar agora, vai! Você foi marcado pra semana que vem, mas como é que eu vou me casar? Da minha vida, esquecer que um dia eu já te encontrei. E agora, mãe? Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Solteiro, joga a mãozinha pra cima, vai! E quem é que não tem hora pra chegar em casa também? Bora, bora, vai, meu mega! Escolha, mínima, sim! Eu vou sentar agora, eu vou. Marlon Brando. Maltrata, meu DJ. Agora eu tô assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. Solteira, solteira, solteira. Obrigado, meu Deus. De noite eu tô solteira. Novinha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu duvido tu aguentar uma dessas. Fica ninguém perereca, toma ninguém perereca. Eu duvido tu aguentar uma dessas. E as potes aqui com a gente, nosso amigo Yuri, essa tem que tirar o chapéu. Ô Yuri, meu amigo Japa aqui com a gente. Alô Mônica, o Chiquinho também lá do Cid Daniele, o Fabrício da XK aqui com a gente. E o meu parceiro Rubi lá, a loja de estátuas, o Rubi. Minha amiga Betânia tá aqui com a gente mais uma vez. Alô, Betânia! Aqui. E hoje, Betânia, hein? DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Bora pra cima! Manda com a gente a equipe Alto Giro. Essa fumaça aqui atrás ficou uma beleza, né, cara? Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. Você a gente aí do Radical X12 Alô Marquinho. Um abraço pra você também, garoto. DJ Edielson. Carlinha aqui com a gente, o Filé, nosso amigo Paulo, aí do Tupinambá aqui com a gente, e o taxista Leandro. Por isso pensei antes, grande Leandro, né? É besteira, não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu possa até me perdoar, mas vou ficar com quem só pra depois. E quem sabe canta! Seu melô da nossa amiga Betânia, né, Betânia? Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa. Vai pra caramba! Billy Brasil. Com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. O Mili aqui com a gente, aniversário do hoje também. Um abraço pra você, Mili. Causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Nossa amiga Raquel, aqui com a gente, ela, nossa amiga Dani. A Mary também, as solteiras, a Erika. E a Betânia tá no meio. Estar aqui te perturbando domingo de manhã é que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã, bora bocando pressão da galera. Vem, meu príncipe. Mega Príncipe Negro. Edilson e Edielson. Edilson e Edielson. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe devagar. Desce, desce, desce, desce, desce, desce devagar. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe devagar. Desce, desce, desce, desce, desce, desce devagar. Devagarinho. Devagarinho. Bilhetinho. Devagarinho. Tudo escuro, tudo escuro. Tudo escurinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. E agora? Devagarinho. Vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, gostosinho com carinho. Você diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. E quem sabe canta, vai! Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe. Bang Pizza! Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Bora, bora, pra cima, garoto! Você é tão lindo assim. Você me apaixonou. Nosso amigo Alisson aí da Regional tá com a gente. Alô, Alisson. O Henrique do Sal, já foi essa galera do André. Aí da cima. E a Gabi, o Bambino, aqui com a gente, a Ellen também. Foi com o anjo do amor. É o André da Procuradoria. Cadê ele, hein? Mas foi pena que acabou me demais. Grande André, não me abandona. Essa música é muito boa, né? Depois que cresce, todo mundo quer. Não, não dá. Solta a voz, vai! É tudo, tudo, tudo!

bate no teu peito e diz quem tu é. Mega príncipe. E tio Cid de Elson, tocam na moral. DJ Wanderson é diferente e tal. E se algum maluco te chamar pra outro lugar, manda ele rasgar porque o Mega vai tocar. Não adianta vir com conversa, não quero papo, não me interessa. Ei, Bruninho! Seguir o som do artifício. O espetáculo do Pará. Não adianta vir com conversa, não quero papo, não me interessa. Meu amigo Luciano, aí dos Malvistos, tá aqui com a gente. Aí Luciano, pra você, um abraço também, garoto. Esse é Mega Príncipe Negro. Príncipe Negro, eu sou feliz. Sinto prazer no som que me faz viajar. Eu gosto, gosto, gosto. Vem, meu príncipe! Calma, Gaspar, muita calma. Deixa, deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo mais. A Carolzinha vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vem na sensualidade, novinha safadinha. Depois olha pra trás e dá aquela empinadinha. Empina, empina, empina, empinadinha. Empina, empina, empina, empinadinha. Empina, empina, empina, empinadinha. Empina, empina, empina, empinadinha. Escorrega, vai. Escorrega, escorrega. E a nossa Mega Nike da pratinha. Jague com a gente também. Aqui. Novinha safadinha. Meu amigo Spike da internet. Cadê o Spike, hein, cara? A Carolzinha, o Bocão, o Titica também do Jununas, a Loquel. Aí das Tesas aqui com a gente. Quero ver. E os motoras, o garotinho. Olha a cúpula com a gente. Um pouquinho de óleo. Bora, Spike! Olha que os moleque é liso, hein? Parasita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Paparazzi, de olho em nós. Boa fase, é o vive pode. Tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Segura mais uma, Edilson! A história começou assim, viu? Foi pra cima quem